Boa noite, estamos aqui com mais um Tweep News. Estamos também com o nosso correspondente de Hollywood, Presto. Boa noite, aqui em Hollywood tá quente, tá calor, não sei porque resolveram abrir a porta do inferno hoje. E como que tá com a política, Magaren? Eu de novo? Eu não falo ele, política. Ele só chutou a bola de volta, fica tranquilo. Eu não sei, eu não entendo política. Mônio, vai, Magaren, você. Eu? Ou, mas eu já falei. Decidam, Mônio. Decidam-se. É um decidam-se, me avisem. Fala nisso, nosso correspondente infernal, Mônio. Boa noite a todos. Ou boa tarde, ou bom dia, sei lá que hora você está ouvindo isso. Que mórbido. Me mandaram pro inferno, ué? Poxa, mas é um Mônio, né? Dos nossos avatares no Skype, o único que tem chifre é você. Não reclame. Senhor demônio. Eu vou pular um comentário sobre isso. Pô, bem que podia ser demônio da garoa, porque já que tá quente. Nossa, tava precisando. Saudades de quando São Paulo era a terra da garoa, viu? Pelo menos refrescava. Pois é. Não existe mais garoa em lugar nenhum, né? Bem, então hoje a gente volta para mais um Tweep News, o Tweep News mensal. Só que não temos grandes notícias. São as mesmas notícias de sempre, requintadas. Então obrigado por ter ouvido, até a próxima. Não, pera. Até a próxima. Basicamente, dessa vez não tem nenhum desenho animado, vamos falar sobre filme e algumas coisas sobre os quadrinhos. Os filmes não têm grandes novidades. A gente tem algumas fotos que foram lançadas, mas ainda demora um pouquinho, né, pro filme sair. Então, o que vocês acharam dessas fotos com o Homem-Aranha andando de mochila? Tinha que ser Homem-Aranha mochileiro? Tá muito errado isso. É, ele tem duas mochilas diferentes. Uma delas foi roubada, né? Foi roubada? Não tenho certeza se são duas diferentes. É que uma tá na sombra, parece que é preta, e de repente uma puta numa brancona cinza. Um cinza amarelo desbotado que parece branco. Cinza amarelo desbotado que parece branco. Muito bem. Mas eu não sei qual é a... Ele não parece estar muito feliz. Tá demais, parece triste essas fotos. Olha os olhos. Ele tá olhando na terceira foto, olhando pra baixo. Parece... Praticamente eu vejo ele chutando uma pedrinha. Ou ele tava procurando alguma coisa que ele perdeu, fazendo caminho de volta, olhando pro chão. Isso também deixa a pessoa triste. Quem nunca? Então temos essas fotos, inclusive de um careca barbudo lá atrás. As outras fotos que a gente tem é dos novos disparadores do Homem-Aranha. Eles são meio estranhos. Eu gosto deles brancos pro lado de fora. É que do jeito que tá, parece que ele não consegue, não tem muita mobilidade na mão, né? Quem precisa de mobilidade na mão? Ele tem disparadores de teia, pô. Não, pois é, alguém que gruda na parede, por exemplo. Inclusive rasgaram até a roupa do Homem-Aranha, senão ele não fica pendurado. Mas tipo, assim, só pra fazer um comentário, se considerando que vai ter várias etapas de pós-produção, a roupa ela já convence por si só. Assim, mesmo o disparador, então, tá, eu falei, tem alguns problemas que pode incomodar, mas ele não tá ruim. Eu acho que a falta, pensando que ainda vai ter uma pós-produção, tá tudo bem aceitável. Assim. O pessoal reclamou que no Guerra Civil era digital, tá aí o uniforme. Tá precisando, né? Se bem que não me incomodou tanto no Guerra Civil. Não, também não. Eu só percebi depois que o pessoal choramingou. Eu acho que eu senti teve uma cena lá que ficou meio estranha, mas não estranha a ponto de... Sabe quando você olha? Ah, mas daí? Parece que não saiu legal. Mas depois que eu fui ver que foi muito digital as coisas... Mas na luta dele, acho que contra o gigante lá, o Homem-Formiga. O gigante, o Homem-Formiga. É, ele tem problemas de múltiplas personalidades. Né, e comparado com as roupas dos filmes anteriores, as roupas não eram legais. Assim, depois no filme elas ficavam até boas, aceitáveis. Eu gosto da roupa lá dos filmes da Mary Jane, mas... A única coisa que me incomoda ali são as teias em relevo. Não incomoda aquele, meu Deus, que bosta, gibizinho eterno, viva o gibizinho. Mas, até agora, o melhor uniforme é o do Amazing 2, desse último filme. É, do Amazing 2, do Amazing 1 eu não gostei, mesmo. Mas durante o filme não me incomoda, entendeu? A comparação que eu quero fazer é que essa já não tá me incomodando sem a pós-produção, com uma foto tirada por um paparazzi qualquer. Ah, do Amazing 1 eu lembro que eu reclamei, eu achei uma bosta antes do filme, mas na hora que eu vi o filme eu esqueci tudo que eu tinha reclamado. Eu não gostei do filme, mas a roupa... A gente tá falando dos uniformes aqui. filme. Bem, que mais a gente tem sobre o filme? Alguns atores foram confirmados, alguns personagens pelo menos. Não, só foi confirmado a Angry Rice, não sei quem que é essa, vamos procurar no IMDb. Ela foi confirmada como... Na verdade não foi confirmada, né? Você sabe que você não precisa procurar no IMDb. Se você abrir o post, tem a foto dela lá. Não, mas eu quero ver os outros filmes. Ah, tá. É aquilo, confirmaram a contratação e o boato é que vai ser a Betty Brant, mas nada confirmado. Confirmaram o boato. Bem, ela tá no filme, possivelmente... A Angelina Rose aí. E até agora eu não conheço ela definitivamente. Ela é novinha, tem 15 anos. Tem só 15? Nasceu em 2001. Nossa, ela é filha do século XXI. Ela fez alguns filmes que eu não conheço, tipo Caminhando com Dinossauros. Ah, então ela é velha já. É, uns 65 milhões de anos, mais ou menos, Magari. É, eu falei 15, mas na verdade é uns 15 zilhões de anos. Mas tá bem conservada, né? Ah, tá. Ela tava dentro de um âmbar por aí. Ou dentro de arroz, por isso que é o nome dela é arroz. Nossa. Que ela é australiana e tal. E tem 1,60m. Né? Vocês querem mais algumas informações? É, não, não. Muito novinha, não precisa saber mais nada. Não, não. Ela não precisa. Não vamos nos entrar muito nesses detalhes, porque. Ela ganhou prêmio de melhor atriz em 2012, em algum festival em St. Kilda, pelo filme Transmission. É um filme de terror, de. Como o nome diz, de alguma transmissão, de alguma epidemia. Aí sim. É legal ter alguém, ter... Tá mostrando mesmo que os personagens são... Os atores são novos, né, pra interpretar os... Ah, o pessoal tá choramingando, reclamando, mimimi, mas pelo menos vai ser um... A ideia deles é fazer os personagens crescerem durante os anos. Sim, tem aquele boato, não sei nem se é bem boato, de quererem fazer o mesmo que fizeram com Harry Potter, fazer o crescimento desses personagens, né? Sim. Desses, acompanhar o crescimento dos atores. E se fizerem isso, vai ser bem legal, vai ser um filme que vai marcar uma geração. Se fizerem bem feito, e tem tudo pra fazer bem feito. Sim. Que mais? Que outros boatos confirmatórios a gente tem? Boatos sem confirmação. Tem a história lá que revoltou o pessoal. Mimizi de sempre do a Mary Jane, que é, qual que é o nome da atriz lá que eu esqueci? Zendaya alguma coisa. Não, Zendaya. É a Zendaya? É. É. Ah, é a Zendaya. Mimimi étnico. É. Ela eu tava achando que era outra aqui, assim. A Zendaya nem é. É mesmo, é a Zendaya. Tava confuso. Aqui é o. Me importo tanto com as notícias e chorando de filme que eu só vejo por cima assim e já me afasto. Ela é uma daquelas atrizes. Eu tava achando que ia ser aquela que depois confirmaram como a Liz Allen lá. Né? A Zendaya daria dar uma boa Mary Jane. Até como alguém falou em algum lugar por aí, a Mary Jane é aquela atriz, aquela modelo, a garota bonita que o nerd igual o Peter nunca ia pegar. O fato dela ser ruiva, loira, morena, é relevante. Como algumas histórias até deixaram claro que foram pintar o cabelo delas errado por aí. É. Ela não tem... Nossa, ela tem 1,78m. O IMDB tem muitas informações. Ué, o Presto tá pegando a tabela de altura do pessoal. Não, mas agora coloca. Ela tem 1,78m. Não, ela é alta, 1,70m. Sim. Você vê umas imagens dela, ela é alta. E você meio que coloca naquela ideia dela ser modelo, né? Sim. Dela ser uma garota que vai se transformar numa modelo, no caso. Pessoal reclama muito. Tá me dando... Eu tô achando não que é, vai ficar legal. Então. Não é como se tipo colocasse uma valquíria negra, que aí sim é fugir a personalidade, ou um japonês ocidental. Uhum. Igual a nova novela da... Eu vi o comercial da... Uma novela que vai começar, acho que não sei se é das 6 ou das 7 na... Eu vi mimimi do pessoal na internet pra variar. O plot principal é da migração japonesa. Não tem um japonês no elenco. Pô, não, né? Se esforça um pouquinho, então faz história sobre outra coisa. Tem, acho que o personagem principal, o ator, tem, sabe, quando alguém tem um olho que não é redondo, mas não chega a ser puxado. Ele só é mais amendoado. Ah, não, nossa, que cara de japonês. É muito bizarro. Ué, tem um amigo meu que ele cismou que o... Caramba, que vai fazer o Flash na Liga da Justiça. Ué, será Miller? Isso. Ele cismou que é chinês. Eu já falei, mas o cara não é chinês, caramba. Caralho. Não, não é. Não, não é. É tudo a ver com chinês. Tem mais algum personagem, ator, pelo menos em rumor, que vai aparecer? É, tem aquele rumor dos vilões, o Shocker e do... Consertador, que já faz tempo esse rumor, acho que a gente comentou no News passado. News passado, mas durante esse mês, lá no Aracnofan, no Facebook, alguém colocou o possível roteiro, os plots do roteiro. Foi no Aracnofan que eu vi isso? Foi. Que aí tava falando que o Shocker ia ser um vilão menor, que ia receber dinheiro, ia receber a tecnologia do consertador. Normal. Mas tipo, inventou a roda, né? Esse roteiro. A gente até espera isso. Na verdade, se não for isso, vai ser surpreendente. Mas acho que essas são as notícias sobre o filme, né? Não tem muita coisa. Ainda tá longe. Tá no campo da especulação. E hoje em dia, pessoal, como eu falei, acho, antes de começar a gravação, se alguém dá um espirro no set, todo mundo... Nossa. Sai escrevendo notícia pra todo lado. Sim, tem 2 meses só de que eles começaram a gravar. Sim. A Disney tá fazendo um trabalho legal com Star Wars, não mostrar tudo. Mostrar o suficiente pra instigar o público aí ver o filme, mas sem mostrar tudo. Eu não guardando sei. Guardando coisa pro filme, né? Guardando a história pro filme. É. Eu não sei o que eles fizeram no trailer do novo Star Wars, agora o Rogue One. Porque eu não assisti o trailer. E eu não quero assistir pra não ser surpreendido demais. Ou com alguma coisa que depois vai me... Quando eu chegar no filme, eu vou perder. Mas, no geral, eu acho que a Disney tá mostrando um pouco sobre os filmes da franquia Star Wars. Da franquia da Marvel, ela tá ainda patinando e não tá... Ah, mas até no filme da Marvel, ela não tem guardado muita coisa pra você descobrir no filme. Por mais que ele mostre vídeos, essas coisas. É, então, por exemplo, acho que... o Mandarim no Homem de Ferro 3 lá. Foi, não vazou em nenhum lugar. Sim. Motivo de chororô pro pessoal, pra variar. Mas acho que no último filme do Capitão América eles mostraram demais. Entanto. Durante o processo, sabe, que antes do lançamento. Não igual certos filmes, tipo Exterminador do Futuro, sim. O próprio Amazing 2 lá. Eles lançaram praticamente o filme todo na internet. Sim, sim. Até a versão estendida, porque tem coisa lá que não tem no filme. Pois é. E eu acho que isso estraga muito o filme. Eu sei que os filmes custam cada vez mais bilhões de dólares. Então você tem que... Os produtores têm super medo de não conseguir um sucesso. Então tem que mostrar. Ah, vai. Olha só o que a gente vai mostrar. Olha só o que vai ter no filme. Mas se você mostra o filme inteiro antes do filme ser lançado, tipo, acabou a graça, acabou o filme. Então, contenham-se. Eu acho que no Homem-Aranha eles estão se contendo num ponto bom, porque o Homem-Aranha já é um personagem que vai levar a gente pra assistir, mesmo que o filme seja uma porcaria. Então, ele não precisa mostrar nada do filme. Uhum. Já tem um público que vai assistir, já tem um público curioso pra assistir. Então... Continuem assim. Eu não quero que mostre muita coisa. Por mais que eu tenha curiosidade, eu quero assistir quando estrear em julho do ano que vem. Mas enfim, essas foram as notícias do filme. E agora as notícias dos quadrinhos. Temos apenas 2 notícias. O Aranha vai ganhar um uniforme novo numa parceria dele com o Deadpool. Ele vai fazer uma parceria com o Deadpool e vai se inspirar no Demolidor e virar Dark sem usar um simbionte. Se inspirou mais no Aranha Escarlate. Okay. Ele roubou. Negra. Misturou os dois. Ah, pode ser aquele uniforme que ele guardou do Sombra? Não, porque tem essas partes vermelhas aí. Ah, não, mas aí ele usa o visor. O visor tem esse símbolo no peito, nas costas, na palma da mão. É que símbolo da Viúva Negra na mão. É, símbolo da Viúva Negra. E essas garras do Aranha 2099? Nossa. Analisando, a gente... Caramba, pode... ideia de Jerico ligado ao Aranha, caramba. Cara, acabei novidade. De perceber uma coisa. É. Ele caindo... Ah, não, tá certo. Dei a impressão que o dedão dele tava pro lado errado, mas não tá não. Tá estranho. Não tá feio a mão dele, mas tá certo. É que a dobra da mão tá estranha. Ah, tá, tá esquisito. Eu sei que tinha alguma coisa me incomodando e eu cismei que era o dedão, mas não é não. O dedão não tá te incomodando. Besta. Eu não sei. Uma hora vai chegar aqui no Brasil e eu vou acabar lendo, né? Eu estou, em relação a essas histórias do Aranha, eu estou usando aquela minha, o meu velho método. Só lerei se for obrigado pra gravar Tweep View. É, eu sei que eu faço os views, todos os views, então, os views atuais, então eu vou acabar lendo. Ele deve sair provavelmente não na edição principal do Homem-Aranha. Embora seja mais uma especulação, porque a gente nem sabe como o Homem-Aranha vai ser publicado pós-Guerras Secretas, né? Depois com tanto título. Mas Homem-Aranha e Deadpool com certeza vai ser publicado. Só porque são capa dura. Os dois maiores chamarizes de leitor? Pois é. Se bobear, eles até fazem encadernado. Pelo menos sai tudo encadernado. Ou pelo contrário, eles lançam na Aranha Verso, reúnem todas as piores edições e essa, pra vender. Não que essa seja boa, mas essa que vai vender. Não tenha dúvidas. E não dê ideias. E eles estão enfrentando ninjas anões na capa? Parece, né? São os Ninja Babies. Parece o Pequeno Ninja, lembra? Aham. Uhum. Essa referência acho que ninguém vai pegar. Eu sou velho, né? Uma desgraça isso. É velho. Muito. É brasileira. Muito obscuro. É muito obscuro. Não, vai ser brasileiro, mas a gente tá no Brasil, porra. É, então. O pessoal não anda, não lê muito. Você precisa me lembrar disso. Brasileiro. Isso aqui saía pela Talismã, não era? Ou era antes da Talismã? Acho que era antes, acho que era Ninja mesmo o selo. É que depois. É, não era. As capas aqui é Ninja. O Dragão Brasil? Depois fizeram um mangá dessa bosta aí. É, eles fizeram um mangá. Nossa, eu tô confundindo com outro ninja. Eu tô confundindo com aquela da Dragão Brasil, lembra de RPG? Capitão Ninja? Capitão Ninja. Não, lembrei agora do... Nossa, pior ainda. Bem, não sei se é pior, acho que essas duas referências são obscuras. Ah, o Capitão Ninja também era legal pra caramba, cara. Não, sei, eu gosto. Mas eu acho que são obscuras pelo pessoal dos últimos 20 anos. Então vamos pesquisar os quadrinhos do Brasil e descubram, cara. A gente pode pedir pro Saladino republicar o Capitão Ninja na Jambô agora, quem sabe. A fase séria ou a fase cômica? Ah, manda as duas. Não teve tanta coisa assim também. Não, teve, porque é uma pena. Uhum. E pra terminar, a última notícia do dia... É o Deadpool e seus incríveis amigos. Voltando ao Deadpool, aqui no Dead News. Porque o Deadpool invadiu toda a Marvel, né? Já não é de hoje. E pelo jeito vai continuar por um bom tempo. Cara, mas esse aqui, por algum motivo, me parece muito promissor. Então, eu queria comentar que eu achei o traço mais... Do que se trata? A gente tá falando e não falou ainda o quê. Ah, sim, o Deadpool, ele vai pra outra realidade e substitui o Homem-Aranha no Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Ah, o que ele já fez naquela história lá que a gente fez um view uns tempos atrás aí. Ele voltou pra história do Aranha lá dos anos 60 lá. Ele vai fazer aqui no desenho. Continuar a lançar os especiais do Homem-Aranha, do Deadpool, deve sair no próximo, né? No terceiro volume. É no próximo. Aqui ele tá com a Flama e com o Homem de Gelo. E tem até o Herbie aqui que não era pra... É, então. Tudo bem. Esse Herbie tá aí. Ah, tá por aí. Não pode? O que vale é a piada, gente. Pra mim é não pode, porque já tem dois Tocha Humana. Sem nenhum dos dois ser Tocha Humana, entendeu? Ah, sim. Porque o Herbie entrou no filme no desenho do Quarteto Fantástico e no desenho do Homem-Aranha podia ter a Flama. Na verdade, esse papo de que o Herbie entrou pra que as crianças não botassem fogo em si mesmo é lenda, você sabe, né? É, não, não sabia, mas agora pensando, faz mais sentido que seja uma lenda do que seja verdade. Deve ser alguma coisa com direito, será? Era direito, acho que tinha um papo de fazer um desenho solo do Tocha, alguma coisa assim. Mais ou menos como teve um desenho solo do Coisa. Era isso que eu ia falar. Que não tinha nada a ver, mas na época que eu não lia quadrinhos eu gostava. Eu gosto Anais, até mais hoje. Entra em ação? Depois eu não vi mais. Você sabe como é a frase em inglês, Magaren? Não, como? Ring, ring, do your thing! Anel coisa, faça a sua coisa. É, anel coisa, faça a sua coisa. Que coisa, não? Que bizarro, né? Tinha algum primeiro episódio mostrando como que ele encontrou esse anel? Anos 80, não tinha nem primeiro episódio, nem último. Na verdade, eu acho que nos 70 esse desenho, cara. Ah, até anos 80, 70, 90, os caras jogavam qualquer jeito, já era. Às vezes na abertura, se tiver aberto. Deve ter uma abertura. Tem. Falando em encerramento, lembra? Só o dragão. Ó, de acordo com a Wikipédia, eles falam que foi exatamente isso. Eles tiveram que usar o Herb porque os direitos do personagem em 78 estavam com a Universal Studios, que ia fazer um piloto de televisão que acabou nunca acontecendo. Ia ser difícil. Mas os direitos não estavam com ele, né? O problema é esse. Não, ia ser difícil naquela época fazerem o Tocha Humana em live action. Ah, não, eu acho que mas podia ser desenho. Podia ser desenho. Agora esse desenho, deixa eu ver de que ano que ele é, hein? É de 79. Que ano maravilhoso pra fazerem esse desenho, hein? Enfim. Nossa. Então, os desenhos dessas páginas aqui, não sei se eles já estão finalizados, mas eu achei muito simples. Mais simples do que o traço do desenho. Eu acho que falta sombra, falta finalização. É que é o estilo do desenho, do traço do desenho mesmo. Só um comentário, mas eu amei essa página que ele dá o tiro na cabeça do Mistério, cara. Porra, é fantástico isso. É, então. Depois que eu reparei. Putz, e o olhinho do Mistério aqui do broche. muito promissor. Então é isso, né? É tudo o que tinha pra falar, ou não tudo, ou talvez tudo. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do Tweep News. Não tivemos muitas notícias. Mas compartilhamos com vocês nossas opiniões. E comentem aqui o que vocês acham dessa... Não comentem sobre a Zendaya, a gente já sabe. Mas comentem todo o resto sobre as notícias que a gente apresentou. E boa noite. Abraço. Então...